perder tempo no chão. E em cada palmo de terra uma interrogação. Mas meu cavalo é ligeiro, vibra de força e euforia. Cavalo manso é bobagem, não troca noite por dia. E eu também tenho coragem para enfrentar o mundo. Trago uma enorme bagagem de sofrimento profundo. E nessa escola eu padeci, mas não dou asa a ninguém. Já sei contar os meus dedos e dividir muito bem. Por isso cuidado amigo, que em cada palmo de terra uma interrogação que fere e marca em terra. Por isso cuidado amigo, que em cada palmo de terra uma interrogação que fere e marca em terra. Cavalo é ligeiro, vibra de força e euforia. Cavalo manso é bobagem, não troca noite por dia. Eu também tenho coragem para enfrentar o mundo. Trago uma enorme bagagem de sofrimento profundo. E nessa escola eu padeço, mas não dou asa a ninguém. Já sei contar nos meus dedos e dividir muito bem. Por isso cuidado amigo, que em cada palmo de terra uma interrogação fere e marca em terra. Por isso cuidado amigo, que em cada palmo de terra uma interrogação que fere e marca em terra. Thank you.

sem dó de um violão. São traços, rimas que as notas fazem rotas em um coração. Traço que traças, diz o que passa dentro de mim. Traço que traças, diz o que passa dentro de mim. Manga rosa, manga espada, já caiu o cajá, goiaba madura e tomba do pé. Olha a cioba, ô peixe, lagosta fresquinha, tem agulha e tainha e peixe de maré. Cheira a senhora, batata doce na hora. Quer tapioca, senhor? Quem vem agora? Cheira a cacheira, senhora, cheira. Batata doce na hora. Quer tapioca, senhor? Quem vem agora? Velhos vendedores das frutas de mel, desde corredores, caminhos pro céu. Acorda o Recife cantando pregões. Passados, eternas canções. Cheira a cacheira, senhora, batata doce na hora. Quer tapioca, senhor? Quem tinha agora? Cheira a cacheira, senhora, a cacheira. Batata doce na hora. Quer tapioca, senhor? Quem tinha agora? Velhos vendedores das frutas de mel e de corredores. Caminhos pro céu, acorda o Recife cantando pregões. São gritos passados, eternas canções. Olha a mangaba, graviola, já caiu o cajá. Fogo da vida, eu fogueira, no teu jogo, morte no teu fogo. Fogo, fogueira, vejo meu passado que acende e queima. Era nada de nem noite de negro. Era noite de nem nunca de nada mais. Era mãe de negro não, porém parece que a golpes de pé de pão parecer poder. Era mãe de negro não, porém parece que a golpes de pé de pão parecer poder. E era não de nada nem pipoca ali. Pé de pão, parecer poder. E era não de nada nem. foge o sol que era a vida clarão e o azul céu do meu sertão. Tem gente guardando os porcos, barulheira de galinha, farelo pelos cantos, milho verde na cozinha. Patrão quer mesa posta, como sempre na noitinha, menino querendo dormir no colo da velha preta. Canta o grilho, o sapo na lagoa. Canta o grilho, o sapo na lagoa. O filho do capataz namora a filha da patroa. O filho do capataz namora a filha da patroa. E pra quem cantar no mundo, o pássaro da multidão. toda noite de lua cheia, vez em quando dia sim, dia não. Meia-noite, meia-noite e meia, por aí vaguei a solidão. Mesmo quando o céu escurecer, por aqui eu deixo meu refrão. Luz da lua que me encandeia, incendeia meu coração. Luz da lua que me encandeia, incendeia meu coração. Quando era pequeno, lembro ainda, meu peão, meu passarinho, papagaios de papel, o cordão azul das pastorinhas, queima-queima das lapinhas e as leituras de cordel. Mesmo quando o céu escurecer, por aqui eu deixo meu refrão. Luz da lua que me encandeia, incendeia meu coração. Luz da lua que me encandeia, incendeia meu coração. Meu violão, meus versos, minhas rimas vão cantar a ausência, minha solidão. Meu passado volta prateado, ó lua amiga com o seu clarão. Ó lua amiga com o seu clarão. E quem passar naquela rua antiga, dia sim, dia não, verá que se a saudade não mata, há lágrimas de prata espalhadas no chão. Naquela rua antiga, dia sim, dia não, verá que se a saudade não mata, há lágrimas de prata espalhadas no chão.